Tô nessa guerra vendo se eu sobrevivo. Não se preocupe comigo, viver não é tá vivo. Eu corri risco, tive que trocar tiro. Meu sorriso deu banho de água benta nos vampiros. Eu não me sinto um rei, mas me curvo só pra Deus. Não sei em prol do que estão vivendo os ateus. Problemas não são meus, nem perco tempo me iludindo com a ciência. Deus é tão bom que ainda permite nossa existência. Mergulho de tudo que eu vivi no passado. Não me sinto sortudo e sim abençoado. Achei que meus problemas eram pesos pesados. Subi no ringue igual Davi, fiz gigante, caí deitado. Sem ter me aproximado, forte jamais vence o sábio. Não me sinto culpado pelo seu fracasso, é hilário. Não quero ser ingênuo, mas tô lisonjeado. Minha vida é meu prêmio, meu ouro é oxigênio. Meu corpo é meu império, não tento ser perfeito e nem ser o predileto. Eu quero só o que Deus tem de bom pra nós. Se não for nessa vida, eu garanto que é após. Não basta sonhar, tem que lutar. A vida não é brincadeira. Não basta sonhar, tem que lutar. Com fé em Deus tudo se ajeita. Não basta sonhar, tem que lutar. A vida não é brincadeira. Não basta sonhar, tem que lutar. Com fé em Deus tudo se ajeita. A gravidade te empurra pra baixo, mas não impede de voar. O único medo que eu tenho é de morrer sem tentar, rapá. Poucos vão te ajudar a lutar. Tua nave só vai decolar quando tu não se limitar. Vale lembrar que a liderança tem seu preço. Pode ser um sonho ou um pesadelo, eu conheço trapaceiros que descansaram em paz. Paz, às vezes não, né? Assim seria fácil demais. A recompensa existe pra quem resiste às tentações. A minha crise permite que eu escreva belas canções pra multidões, invada os corações. Meu espírito livre, aventureiro, transborda em emoções. É que hoje em dia tudo demais estraga. Mente virou rotina, sinceridade é desnecessária. Esquece as cartas e foca na jogada. A vida é um jogo de desaforo, não levo pra casa. Não basta sonhar, tem que lutar. A vida não é brincadeira. Não basta sonhar, tem que lutar. Com fé em Deus tudo se ajeita. Tudo se ajeita, eu sei que tudo se ajeita. Com fé em Deus, eu sei que tudo se ajeita. Tudo se ajeita, eu sei que tudo se ajeita. Com fé em Deus, neguinho, eu sei que tudo se ajeita. E se você tem um sonho, lute por ele. Não espere ninguém lutar por você, meu amigo. Deus te deu tudo o que você precisa. É seu corpo, é sua mente, é seu espírito, seu livre-arbítrio, pense nisso. Só de você pensar que pode perder, você já perdeu. Somente os tolos se limitam. Não importa o tamanho da tua luta, é o tamanho da tua fé que te faz ser um vencedor. Trata! É o Christ que tá na voz, tá ligado, né? My House Produções.